no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. A tecnologia avança cada vez mais. Já temos Wi-Fi, videogames de realidade virtual, smartphones, robôs autônomos e por aí vai. Só falta mesmo os carros voadores e a desejada máquina do tempo. Enquanto não existe, a forma que temos para viajar no passado é através da história. E o FOP Convida traz uma oportunidade sensacional de conhecer séculos anteriores através da música. Mas o projeto não vive só de memórias, como conta o coordenador do projeto, Edésio Melo. Então é um momento rico, onde nós escutamos tanto um repertório de música de outros séculos, século XVIII, século XIX, mas também daquilo que está sendo produzido no momento. Se pegarmos a programação do FOP Convida, o número de obras que tem apresentadas aqui tende mais para os compositores século XX e XXI. E o convite não se estende somente ao Brasil. O FOP Convida vai além. Artistas internacionais já fizeram parte da programação, como ressalta Edésio. Tivemos uma brasileira que veio da França recentemente, tocou aqui, uma professora portuguesa, uma pianista brasileira radicada nos Estados Unidos, um pianista boliviano que já veio tocar aqui, que tem um programa que hoje a gente pode chamar de que é um conhecido até internacionalmente, podemos falar com uma certa segurança. A parceria entre o FOP Convida e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais resultou no concurso anual em que os classificados se apresentarão. Edésio acrescenta. Há um concurso anual na Assembleia, do qual nós fazemos parte da banca, que escolhemos jovens instrumentistas para tocar tanto em Belo Horizonte como em algumas unidades das universidades do estado de Minas Gerais. Em outubro agora nós teremos 3 jovens instrumentistas que foram aprovados em primeiro lugar lá no concurso BH e vão tocar aqui. Também em outubro, no dia 13, o compositor e violeiro Wilson Dias, o multi-instrumentista André Siqueira e a musicista contemporânea e seus alunos Alice Belém se apresentarão nos espaços do Departamento de Música da UFOP. Toda a programação do FOP Convida é gratuita. Infelizmente, não existem registros das apresentações. Então, se você ficou curioso, vai ter que ir assistir. Para saber mais, acesse facebook.com/UFOPConvida. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.